Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 6 da tarde, tá começando o Pretinho Básico. Pretinho Básico pro Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ao vivo na Rede Atlântida, maior rede de rádios do sul do Brasil e o mundo inteiro. Ouve a gente no atlântida.com.br. Pretinho Básico, oferecimento de telefonia imbatível do Big. Saudando rapaziada do Pretinho. Fala, Potter! Boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Já é tudo tranquilo? O segundo programa seguido que o Potter chega na hora. Impressionante. Alguma coisa aconteceu, não sei se não vai mais pra Copa. Minha mãe tá chegou. Pintando alguma coisa aí. Ah, daí mas, a mamãe organiza. Melô. Mamãe. Sou um filhinho de mamãe. O negócio é aquele melô, então, Potter. Mamãe. É aquela festinha lá. Eu me lembro um machado na mão. O avental todo sujo de sangue. Nossa senhora. Mãe e é aí, fogueira. Marcos Pianchi. Tudo bom? Como é que tá, Maurício Manoel? Belíssima camisa. Essa marca é muito conhecida, hein? Ah, de é polo. Verdade. Os ingleses jogavam muito ele polo. Ele tá fazendo as vezes do Fetter, né, cara? Aí eu tô alinhadão. Tem que usar grife, né? Tô alinhadão, né? Isso aí, o Cajeta aí parabéns, também. Beleza, mas tu tá bonito com esse casaco de. De que é esse casaco? Esse casaco aqui é de. É de Napa. É. Lona, é. Lona, de caminhão. Lona. Napa. Lona de caminhão. É chinelona, nossa, né? São quatro versões até agora: de velho, de lona de caminhão, de Napa e tinha mais uma que é. Rolha. Não tem mais essa, não, é só isso. Quatro que tem. É de rolha. Velho, mas a gente concorda que é de velho. É. A estrela móvel é ele! Davi Carradinho! Davi Carradinho! Fez falta ontem, Davi. É verdade. Tava onde, Henrique? Santa Catarina, né? Santa Catarina. Criciúma. Não, Florianópolis. Olha, essa semana ainda veremos o Davi Coimbra. Claro. Amanhã, né? Tu aproveitou que tava em Santa Catarina pra falar pro pessoal aquilo que tu tanto queria? Tinha me esqueci. Mas hoje eu vou falar. Logo depois do salmão do Cícero. Eu vou falar. Tudo bem, Everton Cunha? Tudo bem, você está bem, mano? Eu estou muito bem. Passou bem a tarde. Passei muito bem. Fez alguma coisa diferente? Fez. Tá com carinha, né? Tá com carinha. Fez coisinha. Tá com carinha. O Alexandre Fetter está ausente nessa tá com semana. Troço e é o feriadão. O Fetter tá com troço grudado? Tu? O Fetter tá de feriadão, né? Feriadão, quinta-feira é feriado. Feriadão! É feriado feriadão, no Brasil. Feriadão. Vamos lá, destaques do Clique RBS. A ressaca destrói parte de casa na praia do Campeche, em Floripa. Ah, mas olha só. Almir, eu falei pra ti, foi na Rua dos Pinheiros, aquela rua que tu tava negociando terreno, né, Almir? É verdade, pode construir que vai tranquilo. Segundo o proprietário, a frente da residência caiu e a família foi pra outro local. De acordo com o morador, outras três casas próximas estariam ameaçadas. Agora ficou tipo aquelas casas de seriado, né? Que é sem frente só as paredes, assim. É, exatamente. Aí a família vai de um lugar pro outro, todo mundo assistindo, assim, e em né? Garopaba, apareceram ossadas de baleia, né? Que a ressaca revolveu a areia. E aí as ossadas acabaram subindo pra... Cemitério, né? Cemitério. Ulisses Guimarães, nada, né? É, não, até agora nada. Tem então, uma cena meio mesmo, tétrica, né, cara? Uma cena tétrica, umas costelas de baleia. 91, né? O Padre dos Balão, né? Também não, o Padre dos Balão já apareceu. Não, o corpo? Claro. Não, só os balões. Desapareceu claro, o corpo, cara, do Padre dos só Balões. Só os balões. Os balões achados. E a batina. A batina foi encontrada também. Mas o Padre não. O Padre voou de batina? Não, ele voou com a camisa do Grêmio. Porque se ele voou. Bota Google assim. Se ele voou de batina, quando ele alçou o voo, né? As roupas de baixo do padre. É, mas ele tava de calça. Não, eu acho que ele tava com uma roupa especial. Não, mas o padre usa calça e a batina por cima. Ele usa uma batina sem nada. De alumínio, né? Nunca levantou a batina de um padre, Davi? Quer dizer, alguns padres até usam. Tem que fazer isso algum dia. Mas que, fora as brincadeiras, coisa horrível desaparecer, né? É. Sensação dos familiares, dos amigos. É, eu tava vendo ontem um documentário do voo aquele do Air France. Tem mais de 150 corpos que... Não, cara, tem gente que quando que um familiar, né, quando um familiar morre, ele enterra lá, velório, enterrou, ainda sente de vez em quando a presença da pessoa, ainda questiona, será que morreu ainda mesmo? Que tenha visto, né? Ainda que tenha visto a cerimônia não de ver, cara. É, essa é a função do velório, né? Do funeral, cara. Né? O funeral, sim, é por isso. Tem gente que diz assim, mas por que tudo isso? Não, isso é importante, que a pessoa precisa ver. aquele ente, né? Exatamente. Morto pra se convencer, né? De que ele... Mas o pior não é nem é o esquema do Air France. O pior são pessoas que somem, cara. Pá, o Air France, o cara sabia que tava lá dentro e que não tem chance de estar vivo. Davi escreveu sobre isso, cara. Escreveu um livro sobre isso. Não tem a pior sensação do que parar em postos de pedágio. Parada de ônibus. Em especial na ida pra Passo Fundo tem muito. Desaparecidos. Os cartazes, as crianças. Baca. Aquele isso filme, cara, aquele filme que o cara tá num posto de gasolina. Ah, é. O Silêncio do Lago. E a namorada dele, ele vai comprar alguma coisa. Eles têm uma discussão no carro. E ele vai comprar alguma coisa e, de repente, quando ele volta, tá lá o carro e ela sumiu. E ele passa 3 anos procurando ela. Que loucura. E não encontra. Enquanto vocês querem que eu conte no final como é que é? Não conta o final, mas é o Silêncio do Lago. Eu não me lembro desse filme. Com quem que é? É com o cara do 24 Horas, não é lá? Jack Bauer. Jack Bauer. E o outro cara é muito bom também. Que é o Grande Lebowski, que é o Coração Louco. Jeff Bridges. Agora, assim, tem um outro filme francês que chama Please Don't Tell, né? Don't Tell Anyone, que é meio isso também. É verdade. Eles saem pra um lago, um casal, a mina desaparece e tal, e depois ele descobre que ela tá viva, ele fica atrás dela e tal, é muito interessante. E falando em filme, a gente comentou aqui que morreu o ator que ontem eu e o Marcos Fora do Ar tava comentando aqui, que faz o Arnold naquele seriado do SBT. O neguinho pequenininho aquele. Dennis Hopper é o nome dele. Não, confunde Dennis Hopper com Celestino. Dennis Hopper é do Azul. É, esse é do Celestino. É, do Apocalipse Sinal. Sabe o seriado que aparece no SBT 1:00 da tarde? De um neguinho bem pequenininho. Eu tô sempre vendo. Mas há muito tempo. A gente fica fazendo pretinho vendo esse SBT ligado ali que a gente gosta. Na tua época de só de pijama, até tu tem que passa no SBT. É que no SBT é o lugar mais popular. Sexta-feira, o SBT, o seriado ali é o mais popular pra gente lembrar. Chaves. Porque no outro canal, alguém vai mandar um e-mail. Manda e-mail. Tá, mas a gente quer lamentar a morte dele. Pequenininho, cara, gordinho, bochechudo. Morreu com 40 e poucos anos, parecia que eternamente tinha 8. Vocês vão ver a foto agora. Arnold. Da Ilha da Fantasia? O Tatu. Arnold no Google aí, Potter. Me ajuda. O Hermes e Renato traduzem e tal no Tela Class. Vocês vão tomar um susto quando ver ele. O Príncipe Harry foi eleito o homem mais descolado do mundo. Nossa! Que homem descolado? Pois é, cara. Quando vem esse adjetivo descolado... Ah, o lugar é descolado. Descolado é figurinha, né, cara? Eu procuro não ir. O Robert Pattinson, o vampiro da saga Crepúsculo, ficou em segundo lugar na lista, que contém 50 nomes. Em terceiro aparece Reg Love, assistente do Barack Obama. Que é o homem mais colado do mundo. Pois é, né? Deve ser o... Mais colado é os irmãos siameses aí. BR-101 deve ficar em meia pista na Grande Florianópolis para obras no acostamento. Estepó. Previsão é que trabalhos durem 20 dias no sentido sul, entre Biguaçu e Palhoça. Biguaci. E para fechar os destaques, a Serra Gaúcha já está com 90% de lotação nos hotéis para o feriado de Corpus Christi. Com a previsão de lotação, o Sindicato da Hotelaria aconselha os turistas a ligarem para os hotéis antes de viajar para garantir a vaga. A previsão do tempo deve contribuir, já que o feriado deve ter temperaturas baixas na Serra A cada Gaúcha. Feriado de Corpus Christi, eu conto o que me aconteceu lá na Suíça e na Alemanha. Eu vou contar de novo. Por favor, de novo. Sabe? Porque quando eu cheguei na Suíça, era feriado. Eu perguntei, que feriado é esse aí? Os caras disseram Corpus Christi. Ah, tudo bem. Pô, a gente tem o mesmo lá no... Não falou isso? Não, eu dizia, Corpus Christi, tudo bem. Corpus Christi, legal, mano. Parabéns, Corpus Christi. Na semana seguinte tinha um feriado. Os caras, Corpus Christi. Eu disse, mas como? Não foi na semana passada? Eu disse, não, é que na semana passada foi o feriado protestante e esse é o católico. Eu disse, tudo bem, tá. Aí fomos pra Alemanha, né, na sequência da Copa. Cheguei lá, era feriado. Eu disse, que feriado é esse? Ele disse, Corpus Christi. Eu disse, peraí! Mas vão gostar do Corpus Christi? Assim, não. Só um pouquinho. Aí não, era, era um outro. Tem muito feriado na Europa. O da Suíça é igual ao daqui. Ah, não faço a menor ideia. Mas é Corpus Christi. Só o que faltava ter um Corpus Christi judeu, né, cara? Aí não é o Corpus Christi dos judeus. Só o que faltava. E aí, Cagia, tô por ti. Vamos lá, então, Flatos do Dia! Flatos do Dia no Pretinho Básico com Cagê. 11h54, Ana Hickman exibe pernas e Fernanda Young piercing em São Paulo. Eu vou preferir as pernas. Cada um exibe o que tem de melhor, né? Vamos de Ana Hickman. Onde Ana é que a Fernanda Hickman. Young botou um piercing? Alguém sabe? Cara, Ana, no cérebro. Cérebro. Meio-dia e 23, Scarlett Johansson compra antiga fazenda com celeiro enferrujado. Vai dar tétano, hein, cara? O sábado tava dando no Super Cine. Tava lá em Passo Fundo esperando a balada do Pretinho. E era um filme com a Scarlett Johansson, que ela é uma babá. No Super Cine. Ah, no Super melhorou Cine. Muito. Mas é a Scarlett Johansson antes do Encontros e Desencontros, antes da fase hype dela. Era morena. Não é a mão que balança o berço, não, uma coisa dessa. Mas ela era feinha, cara. Morena, não. Feinha, não, sem graça não total. É, não é. Ela melhorou muito nos últimos anos. Tem um filme que ela faz uma androide ou coisa que o valha. Faz tempo esse filme. Não, é Daryl Hannah, né? Não, é Daryl. A Cláudio Hannah. Cara, e aquele filme, ela tá muito... Ela vale. Faz no Homem de Preto 2, né? É isso que morreu. Gary Coleman. O Potter achou a foto do ator negro. Como é o nome dele? Cara, Gary, eu nunca Coleman. Vi essa criatura. Eu nunca vida, vi, cara. Mas como, cara? É que agora ali, tu vê que coisa parece impressionante. O filho ele tá do com 40 Cuba, e tantos. Golden Journal. É, ele tá com 42 ali no seriado. Ele fez sempre pequenininho, 8, 9 anos. Ele é que nem anos. O Michael Gary J. Coleman. Fox, né? Nunca Minha ele, Família, né? O nome não, da... Minha não, Família não. É uma bagunça, o nome isso, da série. Isso, obrigado. Ele é muito não? Bom, muito bom. Ele era não? É uma série. O Ferrugem, né? É, o Ferrugem. Não tem nada a ver com o Michael J. Fox. Michael J. Fox tem Parkinson. Olha ali, KG. Ele, gurizinho, tu vai lembrar, ó. Não. Para, valeu, vai daí, KG, segue aí. 13h55, Viviane Araújo vai trocar prótese de silicone. Olha! Tá vindo o caminhão com a prótese dela. Sabe qual foi? Muito usada. Mas claro, né? Comentário, tá lá. Mas tem validade isso, cara? Óbvio. Deve ter, né? Deve ter. Olha, a minha eu já troquei 3 vezes. Onde é que tu botou? Na bunda. 14h35, o ônibus da turnê de Paul McCartney é atacado no México. Bandidos sacudiram o veículo e subiram no teto, assustando o ex-Beatle e sua equipe. Mas o Paul McCartney anda de busão? Pois é, no México. Ah, essa notícia devia ter passado pra mim, depois né? Depois que ele se divorciou, né, cara? Não, vai ver é o ônibus que leva do hotel até o local do show. Ah, eu não ando, coisa assim. Eu se fosse Paul McCartney não andaria. Mas vocês sabiam que o disco mais famoso do Paul McCartney, que é Band on the Run, né, que foi gravado com o Wings, ele gravou na Argélia. Por causa de impostos e tal, a função de 73. E eles foram roubados, eles chegaram na Argélia e os caras roubaram todo o equipamento deles. O cara quis economizar impostos. Inclusive, a foto, a capa do disco é eles numa parede, assim, com uma luz. Não sei se vocês lembram. Band on the Run, que é a função dessa parada aí. Quer dizer, o cara já tem azar, né? 15h22, Latino e Mirella Santos terminam o namoro. Bom! Aí? Olha aí! É que o Latino foi visto... tem uma voz assim, né? A Latina. É. Foi visto, Mirella, não, de traveco, né? Ele foi fotografado beijando a musa do Brasileirão, uma coisa morena, assim, né? Minha solidariedade à Mirella, que serviu, inclusive, muitas vezes como intermediária para minha relação e tal. Como olha, assim? Beijo pra Mirella. Como assim? É porque ela era amiga da minha mulher e aí ela... Essa Mirella? É? É mesmo. E não são mais amigas? Não, são, mas há muito tempo não se falam, né? Eu estudei com a Mirella, cara. Como assim, cara? Estudou no bar da Augusta. E ela é bacana, ela é bacana. Ela é catarinense. Ela é bacana, a Mirella. É uma menina muito bacana. Florianopolitana. Estudou no bar da Augusta comigo lá. É gente boa, Mirella. É gente boa, como todo Florianopolitano, né? E tudo anda bem com o Bardal, né? Só que ela começou a tomar muito hormônio, né? Muita bomba, ficou com aquela voz de travesti. E aquele corpo meio bombado demais. Ela tem um corpo de homem, né? Cara? Ela me encontra e ela fala... Ficou. Que homem, cara. Ficou. Saudade. Não, olha pras coxas dela, cara. Não, muito musculosa. Ficou demais. Mas nessa época que o Pierre está falando, que foi a mesma época, um pouquinho depois que eu conheci ela, não, linda. Muito, né? Ela, muito ela me incomoda muito hoje em dia no MSN. Qual é o MSN dela, Pierre? Vem pro Rio. É, mirellasantos@hotmail.com. Não, underline. 16h56, Thaila Ayala. Não é Thaila, é Thaila. Ayala encara frio com shortinho e bota de cano alto. Essa é a minha corajosa. Essa guria é namorada do Paulo Vilhena, atriz, e ela é rock and roll, assim. E ela é meio do Remo, né? Ela imagino, esporte clube do Remo, né? É, clube do Remo. Você sabe que isso é uma moda, né? CPM, shortinho e bota de cano alto. É pra mulher que sente frio nas canelas e calor nas coxas. 17h43, Fernanda mostra novo visual no Twitter. Cara, essa não precisa nem é sobrenome. É a Fernanda, que é a BBB, né? A dentista, que não saiu pelada, né? Só ainda foi na VIP. Não, ela não vai sair. Não. Isso vai atrapalhar a carreira dela de dentista. Ah, baita carreira. Dentista? Ela é dentista? Dentista. Ah. Oi, tá indo muito bem a carreira dela, gente. Estou acompanhando a carreira de dentista. Hoje atendeu dois clientes, fez três duas, e meio, e caprichou e no operação. Não, ela tá trabalhando em Biguaçu. Esses dias ela deixou uma agulha na boca. Biguaçu. E agora, a questão de cinco minutos atrás, não mais que isso, cinco minutinhos tá bem, atrás. Hein, Felipe Simão assiste desfile ao lado de Morena. Cara, esse cara aí, ele é um cara que cara pega... Ele tá Paulo, famoso porque Simão. Ele pega não, celebridades. Não é o Macaco Simão. Ele foi namorado da Lona Piovani, aí depois ele começou a pegar uma outra, entendeu? Ele é um playboy nesse meio de... Simão, de... o atacante de Portugal, tampouco. Não é ele, não tá, é já ele. Tá concentrado. Macaco Simão também. Não, tá, não. Então eu não conheço. Esse cara não, pega a gente. Cagia, tu tá desinformado por que namorado da Lona Piovani não deve ser muito difícil. Como é que tu... Cara, como é que tu não sabe que é o Felipe Simão, cara? Como é que eu vou saber que é o Felipe Simão, meu? Todo mundo Simão sabe é que é o Felipe Simão, cara. Todo mundo sabe, é o último cara. Namorado da Lona Piovani? Não. Cara, não? Tá não aí sei. Uma menina que namora bastante a Lona Piovani. Eu não quero aqui botar em xeque a ideologia física dela. É isso aí, o preconceito da sociedade. Se é um homem que pega muita gente... É o cara, é o cara. Mas ela namora, cara. Ela namora, ela não tá ficando por aí. Acabou de falar o Potter. Esse aí é o pegador e tal. É, isso aí, é isso aí. Inclusive ficou com um rapaz aqui de Porto Alegre que hoje é casado, né? Que não dá pra falar e tal. E foi comprar cerveja de pantufas. Não, de chinelinho de dedo. Exatamente. Ferdinando. E até hoje o dono do armazém lá não se recuperou mais. Vocês conhecem Fernando de Noronha, cara? É bem legal. Legal, né? Vai daí, Everton! Olha, sabe, Potter, nossa relação está estremecida. Hoje estremeceu mais ainda. Por que aconteceu? Eu preciso falar rapidamente aqui. Fui lavar o carro. Atenção, pessoal, o Everton vai desabafar. Estava lavando o carro, a menina que estava trabalhando ali estava indignada porque um dia eu me neguei a bater foto com ela. São mulheres que lavam o teu carro, Everton? São mulheres. Mas porque tu é mesmo? Eu tinha foto, cara. Que beleza. O Everton aonde? Fica dentro do carro. Essa é a parada. Esse é o lance. De shortinho jeans. Aproveita pra tomar banho. Aquela também. Espuma. Não, é uma coisa diferente. Legal, coisa legal. Diferente, legal. Vamos filmar. É um troço bacana. E tu paga por isso? Depende. Depende do que acontece depois. Tá bom, e aí? Vamos parar, é claro. Ah. Mas, e aí ela disse que tinha ficado indignada porque um dia eu não tinha batido uma foto com ela. Mas como assim? Jamais me neguei a bater foto? Quando? Onde? Naquele evento da Red Bull. Aí eu digo, opa, só um pouquinho. Eu não estava presente nesse evento. Como não? Me disseram que tu estava. Quem disse? O Potter. Da onde? Ah, tu tá nessa agora? O Potter agora? Deve ter utilizado tu pra... Tu tá nessa né, agora, pra, é isso? Né? Da onde? Mas eu respondi te defendendo, dizendo, o Potter no mínimo tava tirando tatu do nariz, tava e aí ele fica desligado. Tava bêbado. E como ele sempre tira tatu do nariz, ele tá sempre desligado. Eu sei o que aconteceu, o Potter chegou na menina, a menina falou, sou fã do Mr. P, o Potter, eu consigo uma foto contigo, pra ti com o Mr. P. Vou lá falar com ele. Voltou, ele não quis tirar foto. O Felipe não quis tirar foto, mas eu tirei. Tenta achar a razão disso. Assim. Tá, tenta achar um nexo. Um beijo pra Stephanie. Manda um beijo pra ela. Não, vou mandar, tá mentindo? Eu tentei. Absurdo isso. Como é que eu vou falar? Mano, tipo assim, imagina a conversa que chegue nesse... Eu usei a minha amizade com o Mr. P muitas vezes na minha vida. Mas pelo menos assume. Descontos. Inclusive, ontem em Floripa, eu de repente eu entreouço aquela voz maviosa, Mr. P, na rádio. Ah, claro. De noite. Tu disse, o amigo dele. Mr. P, óbvio. Claro, pode usar o meu nome. Eu sempre espalho. Coisas que um homem nunca deve usar, o trio pochete, bermuda jeans e sandália capete. Aliás, papete. Pochete. Como é que é? Pochete? Pochete, bermuda jeans e sandália papete. Bermuda jeans? Bermuda jeans é aquela com que a tu pochete. Corta, sabe? Ah, dá calça jeans. É. Os três juntos, não pode ser? Os três juntos. É o trio, bom. O trio. Ah, diz que tá apertado e tu corta e fica bem justinho. É bonito, com aquelas franjinhas. Assim, bonito. Né? Bonito. Blazer com gola rolê por dentro. Nossa. Figurino preferido de 10 em cada 10 novos cabeleireiros recém-bem-sucedidos na cidade. Sapato social de franjinha, aquele detalhe de penduricar em cima. E com top, sabe? Com meia branca. Legal, meia branca aparecendo, assim. Isso foi moda na década de 80. O Michael Jackson, né? É verdade, aquele penduricalinho ali. E hoje quem usa aí o Guerrinha. É o Guerrinha sem meia. Ah, mas o Guerrinha não usa meia. Não usa meia. O Michael Jackson usava meia branca. Né? Claro. Se quer usar com o Piduricar, não usa meia. Não usa meia, aí pode. Mas o Inter tem que mudar. Não usa meia nem cueca. Casaquinho de lã ou suéter jogado nas costas e amarrado na frente. Ah, Isso é legal. Isso é legal. É o tio Nazinho na frente com as mangas amarradas. Pega esse teu. Como chama? Cardigan? Sweater. Pega isso aí, põe aqui amarrado no ombro e fica elegante. Eu acho que o Maurício tá com um bucle. Um bucle? É. Sweaterzinho, né? É o Maurício tá com um bucle. Não, mas essa amarradinha, cara. Eu acho um barato. Não, o pior é o blusãozinho amarelinho, né? Amarelinho bem claro. É, amarelinho creme. Isso, aí amarrado. Não dá, né? Lacoste. Não dá. É inadmissível. Proibido. A gente nunca viu um cara desse despenteado, vocês já perceberam? Roberto Justus, barba, cara. Barba não existe também nesse cara. Não, é o filho do Roberto Justus, entendeu? O cara é o rico mais jovem, um pouco. Jovem. Sempre engomado o cabelo, com uma paradinha meio... Tu usa, guri? Tu usa o moletom? Eu costumo usar assim, Maurício Morão. Eu acho bem legal usar um suéter amarrado no ombro e levando nas costas. Todo mundo tá ligado que a roupa é essa. Todo mundo tá ligado que o suéter nas costas fica bem. É isso aí. Beleza. Paz incolor na unha. Mas Deus o livre, cara. Como assim, cara? Ela faz homem? Pra proteger, faz. Né, gente? Pra proteger legal a unha. O Felipe Vieira usa, cara. Ah, não, cara. Olha, cara, não vamos falar de quem não tá aqui. Quem já eu morreu. Sabe quem eu admito? Base incolor nas unhas. Normalmente aquele instrumentista clássico, violonista clássico. Que tem a mão claro. O cara vai aparecer a unha dele. Yamandu. Ou pianista. Já o Nando Gross usa aquela unha, sabe aquela unha de tirar. De tirar. Ah, porque ele toca violão, manja. Cera. Ah, tá, mas aí tu usa como se fosse palheta. Eu acho, né? Acho que é pra tirar cera. Sabe mesmo. Que o Marcelo Camelo ele usa a unha postiça, né? Porque ele rói muita unha, daí ele usa pra tocar violão. Posso ir embora? Pode, pode. Vamos todos. Ah, que bom. Aliás, o Nando Gross caiu no cabelo no espaguete hoje à tarde. Caiu? Breve no ar. Falando das unhas? Não, Nando Gross, pior que é comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e TV Com, né? No TV Rio Grande do Sul. Isso aí. Fazer sobrancelha. Que isso? Se for tirar um fio maior, ok. Agora, limpar, afinar nas extremidades e tal. Não, não, tem, não. É que tem essa só a do lobisomem. Como é o lobisomem do Arvoredo? O Mano Lima? Mano Lima. Não, mas é que assim, ó, no barbeiro clássico aquele, ele botava uma tesoura na sobrancelha, lembra? Sim. Não, é uma tesoura, um pente. É, eu vou que sobrava, né? É, por cima, isso aí, assim. Eu faço aí. Ah, não, mas dei pra dar uma parada, bem, né? Sabe que nem aquele de vampiro, né? Aquele troço. Guri de Uruguaiana, né? Eu tenho que tirar esses. É, mas esses com pente, assim, né? Bota aquele pente, aquele também. Duplo, né? Que é mais fino, mais grosso. Sim. Ali. Não, e tem umas que emenda no meio, né? É, aí fica ruim, emenda, né, cara? Emenda, tira, então. Aqui no meio, tira. E como é que vocês fazem pra pelo no ouvido e no nariz? Tu sabe que tinha. Eu mostro uma foto pra vocês minha quando eu ainda não tirava aqui no meio e o cabeleireiro na época, o Serginho de Caxias. Me enchia o saco, cara. Me enchia o saco. Que eu tinha que tirar, eu não vou tirar. Até um dia que tomei coragem, tirei realmente. Ficou menos ruim. Sabe que eu conheci um cara que não tinha pelo em nenhum lugar do corpo. A mim? Nenhum, com exceção do nariz. Espirão de ouro. Ah, é? Lá dentro do nariz? É, aí o cara fez um tratamento, botou um remédio. E aquele pelo do nariz começou a crescer. Bah, e ele usava como bigode. Ah, não, cara! Que nojo, cara! Que nojo, mano! Como? Por que nojo, cara? É que horror, clássica. Cara! Óbvio que tu ia gostar, né? Qualquer coisa que saia do nariz, tu gosta. Cara, que horror, aliás, cara, todo mundo aqui tira tatu do nariz, né? Sim. Não, no banho. Eu só tiro... Sim. Não. No banho. Só um pouquinho. Não, no banho. Eu na sinaleira. Só um pouquinho, cara. Na sinaleira também, né, cara? Só um pouquinho. Tirar tatu só no banho, não. Não, eu quando tô vendo televisão, eu tiro e boto atrás do sofá. Isso aí, tem um lugarzinho ali específico, né? Baixo, eu passo a mão, tá todo durinho assim, isso, sequinho. Claro, não, o Davi não tira tatu no nariz, nem no banho, cara. Não, eu uso papel higiênico. É, viu? Tô sabendo. Davi, que decepção, Davi. Parabéns, Davi. Eu tiro, ponho nos brinquedos da minha filha e tal. Aí digo, foi ela, olha só. Claro, vai daí, Sandro Loureiro de Joinville que mandou coisas que um homem nunca deve usar. E o Paulão manda as três coisas que o homem mais adora. Número um, estar em casa de folga, ir no banheiro, dar uma cagada, lendo uma boa revista. Que coisa maravilhosa. Isso é bom, né, cara? Dois, depois da partida de futebol, tomar um banho quente, gostoso. gostoso. Ter jogado. Ah, jogou futebol. Ah, ah tá, né? Jogado. É, toma um banho. Imagina que termina o jogo. Guarani, Grêmio Prudente, vou tomar um banho quente. Jogou um futebolzinho ali. Não, aí tudo bem. Ok, ok. Tá. Toma um banhão. Na que horas ele toma um banho? E aí sai do banho e vai comemorar a vitória com os amigos. Não, e o golaço que fez no jogo. Não concordo, não concordo. Não precisa ter feito gol, eu prefiro um... toma um banho lá mesmo, no lugar, depois tomar uma gelada com os parceiros. É que aí tá aí que eu acho que eu erro. Acho que eu sou de outra cultura de pelada. Não, é que tu é porco. Jogava bola. Não, Alegrete não tem, não tem quadra com banho. Sim. Isso aí. É. Cara, eu lembro que eu jogava bola em Alegrete. Sabe quanto que eu dava? 30 centavos. Che! Era 30 centavos pra cada um pra pagar a conta. Não, cara, quando eu vim pra Porto Alegre, o 30 centavos já pulou pra 5 pila. Tu dava mais alguma coisa além dos 30 centavos. Águida, né? Águida, bonita, né? E aí, três, a melhor coisa que o homem mais gosta, pra coisa e tal, blá. É, sua esposa ligar dizendo que o jantar dançante foi cancelado. E que você tá liberado pra aquela partida de dominó com os amigos da faculdade. Mandou o Paulão aqui, cara, criação dele, né? O jantar dançante é pra matar. Vocês já se permitiram ir num, assim? Vamos nos permitir. É bacana. Olha, assim? Quer um jantar dançante? Um dia tem, entendeu? Tá, tem que se permitir. O que é o jantar dançante? Jantar dançante, tipo a música galeto, que toca é... Tarara. Isto. E aí o galeto foi pago. E o momento romântico é o New York, né? Que afinação. Eu achei que era aquela. Essa é mais moderna, né? A Gleice. Gleice? A Gleice. Mandou um protesto contra teste de volante no Detran. Ela disse o seguinte: queridinhos amiguinhos do Pretinho, segue meu protesto. Sexta-feira, dia 28 de maio, portanto. Agora, na última sexta-feira, fui fazer o meu teste de volante no Detran. Fiz tudo certinho, com um pequeno detalhe que o policial... Policial? É policial os caras que fazem o teste? Não, é instrutor, eu acho. Considerou gravíssimo ao passar... O que aconteceu? Se o cara já deve ter bancado, né? Não, sou policial. Ao passar... ao passar num cruzamento, logo após um semáforo, uma velhinha numa bicicleta cheia de sacolas de supermercado se atravessou na minha frente. Mas a guria tem azar, né, cara? Desviei e freiei para não atropelar a velhinha. Até aí tudo bem. Quando terminei de fazer a baliza, o policial me relatou que fiz tudo certo. Mas antes de frear na velhinha de bicicleta, eu deveria ter reduzido a marcha da terceira para a segunda. E que eu estava reprovada. Putz! Indignado, olhei para ele e disse: como é que eu ia reduzir a marcha se a velhinha surgiu do inferno? E se atravessou do nada praticamente em cima do carro? Ele falou que estava reprovado e pronto. Fiquei com tanta raiva que deu vontade de ir lá atropelar aquela velha do caralho que vai me custar sangue. Procurou a velha, pois. Pra fazer a prova de novo daqui a 15 dias. Por isso que o trânsito é uma merda, você desviou. Olha, duas coisas. Primeiro, ela tem que ser reprovada porque ela tá chamando o instrutor de policial. Mas eu acho que é, cara. Segunda. Quando eu fiz o meu teste, era um policial civil. Pode ser. E tu, Cagê, quando é que depende da cidade. E segundo, um policial civil também. E segundo, o cara tá dizendo que ela tinha que ter reduzido pra segunda porque não é por... Freio motor. Não, e além disso, se ela só freia e não faz a redução, o motor morre. Morre, né? E aí ela vem um carro atrás e bate nela. É por isso que ela não entendeu o que ele quis dizer. Mas é uma coisa meio natural isso, né? Tu freia meio que já diminui pra poder, sim, mas se tu não... Mas não é uma pessoa que tá começando. Claro. Sabe o que seria legal? Mas será que ela não meteu o pé na embreagem? Pode ter colocado, né? Mas assim, pra testar isso, sabe o que seria legal? Esses jornalistazinhos que gostam de matéria investigativa, colocar um cara que já dirige, tem 20 anos de carteira, vai lá fazer o teste. Cruzar uma véia na frente. Vai lá fazer o teste. Não, vai lá fazer o teste. Só faz teste pra ver se existe essa indústria do cara. Boa. Que tem que pagar de 15 dias. Não, eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito não, no Brasil não. Não, falando sério. Gente, no Brasil de não. Não, falando sério. Eu também tô eu falando Eu acho sério. Que não existe. Agora vamos... Não, eu não tô falando sério. O que acontece, cara, é que muita mulher não sabe dirigir mesmo. Tudo isso aí, essa véia é contratada pelo Detran. Não, é pela... Como é que é o nome daquela... Autoescola. CFC. Pela autoescola, pelo CFC que a guria pode ir atrás. Essa véia contratada é por gosto. Ela faz todo dia isso, né? Ela não é nenhuma velha, tá maquiada. E o que é pior, que é pior. Só leva 10% também. Coração dos idosos é lamentável. Vale uma rapidinha aí, Potter. Denúncia do Pretinho. Uma rapidinha aqui. Chega pra gente um e-mail reclamação, assim, opa, né? Opa. Lucas Freitas Fraga manda pra gente. Nome de mala. Preconceito contra escoteiro? Ele pergunta, né? Olá, pretinhos. Mando este e-mail para protestar contra todas as pessoas que desonram a imagem do escoteiro. Somos, por muitos, alvos de piadas e brincadeirinhas de mau gosto com insinuações de que somos homossexuais. Ou coisa do tipo. Quero que saibam que estão todos errados. E que nossas meninas e meninos fazem coisas que muito homem que diz ser o que é não faz. Tipo, rapel, rafting, escaladas, acampamentos de sobrevivência, tudo por mero prazer. Sou do ramo sênior. E sei bem disso e posso dizer a todos que tenho orgulho de ser um escoteiro lis de ouro. Ah, não! É brabo, né? Ele disse que escoteiro lis de ouro. Aí fica difícil defender o cara. Escoteiro lis com Z, L-I-Z, de ouro. Abraços do amigo Lucas Fraga, monitor da patrulha Charruas. Tchê, sempre alerta! Do grupo escoteiro Murialdo de Gravataí. Peço que mandem um... Seu Meira. É um planejamento do escotismo que eu fiz, né? Para os chefes Cláudio e Lenzi e um... Cláudio, chefe. Que com certeza estão ouvindo o PB e bom, o Cid... Boa noite. Pra toda a tropa sênior Guarani. Para primeiro toda que a tropa sênior né? Guarani. Não falou nada de escoteiro, o cara se afundou sozinho. Sempre se fala, cara, sempre se fala. Falou sempre tem alguém, algum programa, TV, no rádio que tá falando pra mal de escoteiro. Pra regularizar o escoteiro. Como é que é essa canária, aquela que se diz dos sempre escoteiros? Alerta. Que não, mas não, que é um palhaço vestido de criança comandando um bando de crianças. Não, é um pai, é uma criança vestida de pai. Não. É um palhaço vestido de criança comandando um bando de crianças vestido de pai. É um adulto. É um adulto que pensa que é criança comandando. É um adulto abobado. É um adulto bobalhão. É clacla, é clacla, é clacla. É um adulto, filho fui da obrigado mãe. A gritar aqui, Everton. É um palhaço. Um palhaço vestido de criança. Não, é um adulto bobalhão achando que é criança, comandando um monte de criança. Achando bobalhona que é achando que é adulto. Que seja, Everton, que seja. É uma coisa assim que falam também. De como eu tenho. Mande a sua oferta pro Classificados do Pretinho para pretinhobásico@atlantida.com.br. Boa tarde, amigos. Vendo aeromodelo a combustão. Caraca! Mas eu tô precisando legal. Do aeromodelo. E é a metanol, cara. Isso faz o quê, meu? Encontra... Explode. Legal, aeromodelismo. Eu gosto. Encontra-se em qualquer loja de aeromodelismo, avião asa alta, ideal para iniciantes. Controle Futaba de 7 canais. Eu tive um aeromodelo de combustão espontânea. R$1.500, que é o nosso ouvinte aqui, tá pronto pra voar. Abração, vocês são bala paca, Otávio de Nova Prata, mas morando em Porto Alegre atualmente. Então, se você quer esse aeromodelo a combustão, é Otávio Peruso com dois Peruso. Es. Otávio Peruso com dois es, @hotmail.com. R$1.500 ele quer no aeromodelo dele. E aí, galera do PB, outra oferta. Tem uma casa em Tramandaí, próximo ao Fórum, e preciso vendê-la. Tem dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e varanda, escriturada de Barbada, R$55.000. A varanda tá escriturada. E interessados em enviar e-mail para Marco Tedai. Nossa senhora. Marco T de Tatu e Dai. D-A-I. Né? Marco Tedai. Marco Tedai, @hotmail.com. Vocês são demais. Parabéns pelo programa. E manda aí um fiadapu e um Cid. Boa noite. Quem mandou foi o Marco Tedai. Giovanni Goulart. Tá vendendo coisa também. Ah, é, Almir? Vamos vender. É o Desclassificados do Almir, né? Desclassificados do Almir. Procura moleque, saiba cozinhar, limpar peixe, catar minhoca, fazer caipira e que seja proprietária de um barco a motor 80 HP. Favor enviar e-mail com foto do barco e do motor. Giovanni Goulart, @gmail. Muito bom, 25 para 7. Com, a gente já volta aqui. www. Copretinho, Almir. Barra. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 18 para 7. Tamo de volta pra telefonia imbatível do Big e tamo de volta pra falar de esportes com o Doutor Alceu. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Diz aí, Doutor Alceu. Doutor Maurício, tá todo mundo indo lá por Orlando Scarpelli ouvindo o Pretinho, Doutor Maurício. Hoje tem o Figueiredo contra o Asma. O Asma. O Asma, né? É o Asma. Um time que ofegante, que... Esse, é o Asma, esse time, ele voa, esse time não fede nem cheira. É o Asa de Arapiraca. É, exatamente, o Figueirense é bom ganhar, né, Dodô Piaggia? Asa de Arapiáguia. Que coisa, hein? Vai ser às 10 para as 10 da noite. O Asa já tirou o Palmeiras de uma Copa do Brasil, né? É, o Asa é de Alagoas, né? Onde tem o CSA, o CRB e o ASA. Que tradição, hein? É, imagina o Alagoano, o Alagoanão. Que é o campeonato alagoano, né? Deus o livre! A seleção brasileira já tá no Zimbábue! Vai amistoso, jogar amanhã, né? Às 10h30 da manhã contra o Zimbábue. É, começa a jogar. Legal, o pessoal do Zimbábue tá jogando por um grão de arroz, né? Cada um. Eles vão comer. Cara, a inflação no Zimbábue. Tudo é milhões. É algo absurdo. Quanto é que tá aquele saco de arroz? Ah, tá. 3 milhões e 400. Quanto é que é o pãozinho? É 1,5 milhão de Zimbábues reais. Sabe que eles lançaram pouco tempo atrás uma cédula de 100 trilhões. De dólares zimbabuanos. Aí é dólar ainda. É, o que loucura. Porque o Zimbábue, ele até se for ver comparado com outros países da África, que são países com clima árido, né? Aqueles países lá do norte da África, lá do centro-norte e tal. Perto lá do Sahel, do Saara, o Zimbábue tem um clima bom, tem chuvas e tal. É perto da África do Sul, o Zimbábue? É bem perto. Nordeste, para baixo, sim. Só que seguinte, em 80 entrou o Robert Mugabe, que é o ditador lá, né? E graças à sua gestão espetacular, em 30 anos, ele destruiu com o Zimbábue. Né? Destruiu, é um país, se não é o mais pobre do mundo. Os piores índices em várias coisas, estava dando uma lida mesmo. Que horror. A tua cobertura, então. E há um preconceito. Os piores líderes em muitas coisas, eu dei uma lida. É um negócio assim, vai ser assim meio por cima, meio boato, preconceito, meio diz que me diz. Tá, presta atenção, rapaz. Tá brabo, meu. Há um preconceito assim, do pessoal da África do Sul, por exemplo, o Manuel, ele foi aconselhado, o Manuel que trabalha na TV, que é o repórter da TV. Manuel Soares, foi aconselhado a cortar os seus dreadlocks. Por quê? Porque ele pode ser confundido com um zimbabuano. Ele tem toda a cara de zimbabuano, Manuel. Sabe? E há um preconceito da África do Sul negra com o povo do Zimbábue. Eles dizem que os assaltos tal, são tudo o pessoal do Zimbábue. É que tem umas gangues de Zimbábue lá botando pra quebrar em Joanesburgo lá. E o Manuel vai ser um cara que vai entrar em favelas perigosíssimas ali da África do Sul. Favelas que nem a Globo conseguiu entrar. A Globo, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, tá pedindo matérias pro Manuel, que vai ser o único repórter entrando nessas favelas mais perigosas. Não quer dizer que ele vai sair. Ele poderia fazer matérias investigativas, se passando por um Zimbábue e ver o que aconteceu. Fica a dica. Ele vai fazer o seguinte, ele vai tirar o dreadlocks. Ele tem o... Não é nem o dreadlocks, ele não vai cortar o cabelo, ele vai só tirar o não, ele tem um negocinho, umas cabelo miçanguinha. Cabelo igual do Andrezinho. Umas miçanguinha no cabelo. É de cabelo, rosca, né? Ele vai tirar a miçanguinha. O Andrezinho do Inter. É um aplique? Não é aplique, é um nó no cabelo diferente. Sanguinha, assim. Né? Sabe o Andrezinho do Inter? Ele tem um cabelo. Infelizmente, isso aí, cara. Pois é, aquele lá. Aquele tipo de cabelo. Mas por falar ainda, Dr. Potter. Oi. Não tem técnico lá ainda, né? Não, o Anderson Moreira vai até. Vai contra o Corinthians e contra o Palmeiras. Tudo bem, Vale, com o Anderson lá? Você é o grande pessoa, né? Tá falando, convidei ele pra ir no Porão aí à noite. Na festinha de aniversário do filho de Porã de novo. Hoje de novo. Você toda semana tem o filho do Porã de aniversário. Vocês já notaram isso? Aí vamos dar Porã amanhã. Eu, Anderson, Leandro do Grêmio. O índio não vai? O índio também vai. Tinga, né? Novo aliado. Sim, quem mais? Mário Fernandes também. O Lauro, vai convidar o Lauro. Lauro, quer ir também, Lauro? Não, só se for de ônibus ali, né? Se tiver como. Vai de carona com o D'Alessandro. Não, com o Alexandro, Lauro. Eu não acho uma boa ideia, eu tô treinando. Sabe como é que chamam o Alexandro no Inter? Alecone. Por quê? Porque os gols que ele faz, tudo parece que um cone faria, sabe? Então, ah, não, sério, ele maldade, sabe disso. Cara. Não, ele sabe disso. Não, ele sabe disso. Isso é baseado no que jogava no Grêmio, que foi embora... Marcel? Não, o outro lá, que jogou de ala, na esquerda. O Scalona, o Scalona. Um grandão veio das categorias de base. Na direita, no ano passado. Puta, o apelido dele era Cone. Tem nas comunidades do tipo, Grêmio, bola bateu, no Arbute. É, os gols do Alexandre de segundo, né? Não, ele sabe disso, ele dá risada. É sério, pior que é verdade. Bota no meio, a bola baixa no Cone e entra. Sabe que ele fez um golaço. O Adriano jogo. Imperador, a torcida do Flamengo, chamava ele, antes dele ir pra Europa, de bonecão do posto. Manda aquele bonecão que fica no posto. Sim, claro. Parado. É. Oh, mas vamos lá, vai daí, Everton. Qual é o nome? Tô tentando lembrar, galera. Falei do Patrício. Fala do escoteiro. Lá que tava legal. Um grupo de religiosos babacas. Desabafo de um marido. Uma mulher acorda durante a noite e percebe que o marido não está na cama. Veste o hobby e desce para ver onde ele está. Encontra-o na cama, sentado, pensativo, diante de uma taça de café. Parece consternado, olhar fixo na xícara. Tanto mais que o vê limpar uma lágrima. O que se passa, querido? O marido levanta os olhos e pergunta-lhe docemente. Você se lembra, há 20 anos, quando saímos juntos pela primeira vez, você tinha apenas 16 anos, há 20 anos atrás, meu amor. Sim, claro. Lembro como se fosse hoje, responde ela. O marido faz uma pausa, as palavras custavam a sair. E você lembra quando seu pai nos surpreendeu enquanto fazíamos amor no banco do carro? Sim, lembro perfeitamente, diz a mulher sentando-se ao seu lado. Foi um susto. E o marido continua. Lembra quando ele apontou com uma arma na minha cabeça naquele momento, dizendo: ou casa com a minha filha, eu te mando pra cadeia por 20 anos. Ai, lembro, responde ela docemente. E ele limpa mais uma lágrima e diz: pois é, hoje eu estaria livre. O Juninho que mandou pra nós, pra Jéssica, pro Delta Móveis, pro Rodrigo, pro Lindo Damar, pro Fúlio. Mandou pra um monte de gente. É, né? Que legal. Delta Morris. Vai daí, KG. O bombeiro volta pra casa depois de horas combatendo o fogo doido pra dar uma... Uma mangueirada. Uma mangueirada, né? Uma chegadinha na esposa, afinal de contas, claro, né? Boa. Encontra tudo na mais completa escuridão e a esposa choramingando na cama, reclamando de dor de cabeça. Tira o uniforme, mesmo no escuro, fazendo carinhos na mulher. Não, querido, hoje não. Estou pra morrer de dor de cabeça. Nem acenda a luz, que qualquer luzinha me irrita. Então, querida, eu vou pegar um remedinho na sala. Não, amor. Não me acenda nenhuma luz, por favor. Vai até a farmácia do seu Zé e compre um remedinho pra mim. Vai, por favor, vai. O marido, assustado, veste-se mesmo no escuro e corre pra farmácia. Seu Zé? Seu Zé, me dá um remédio pra dor de cabeça urgentemente, que a minha mulher tá pra morrer ali gemendo na cama, seu Zé. Tudo bem, mas me responda uma coisa, o senhor não é um bombeiro? Sou sim, mas e daí? O que tá fazendo vestido de policial? Quer dizer... Moral da história, acenda sempre a luz, né, cara? É, né? Vista-se com a luz acesa, né? Lamentável. Acontece. Certa vez um brasileiro foi pra Suécia. E aí se apaixonou por uma loira espetacular. O que não é difícil, né, Marcos? Uma loira espetacular. Como é que era essa loira? Ela devia ter pernas longas, suponho. Sueca, né? Nádegas arredondadas, né, Pi? Sim. Os seios, eu penso que os seios dela, é daqueles seios que se tu bota uma moeda naquela parte de cima, né, da omoplata... Na saboneteira? E larga a moeda, ela escorrega e vai, volta pra... dá na testa da loira. Faz uma parábola. Dá na testa da loira. A cinturinha era muito fina da loira. E a pele lisa. E o pezinho, macia. O pezinho 35,5. E delicado, a carinha dela, como é que é? Os olhos. Lábios carnudos. Lábios do Gabota Pocã. Os olhos. Olhos grandes. Tipo os lábios da Natasha King. E a mão, unha, como é que é? Dedos longos, de pianista. Ah, eu pensei que fossem mãozinhas pequenas. Não, dedos longos. E estrábica, né? Bom, o cara casou com essa sueca aí. Só um olhinho, só. E depois de alguns meses eles se mudaram pro Brasil, mas a sueca não falava português. Tadinho. E aí ela tem que fazer algum serviço de dona de casa e não fala português, fica difícil. Por exemplo, um dia ela foi pra feira, queria comprar pé de porco pra fazer pro marido. Uma feijoadinha. Não sabia como é que fazer, foi na feira ali, apontava, tirou o sapato pro feirante ali, apontava pro pezinho dela. Né? E ficava... fazendo... Que amor! E aí o feirante, a senhora quer um pé de porco. Tá aí, deu um pé de porco pra ela, preparou aquele pezinho de porco, aquela feijoada com uma sobra de porco e tal, um nariz de porco e tal. No dia seguinte, ela queria comprar o peitinho de galinha pra fazer grelhadinho. Grelhadinho pro marido. Foi lá pra feira. Tá melhorando isso. Deu um dia feijoada e um peitinho de frango, né? Conseguia arrastar um rádio, né? Aí a blusinha dela azulzinha, assim, de babadinho. Bem com a blusinha leve, desabotoou, né? Assim, mostrou o peitinho pro feirante e fez... Ah, o pessoal da feira adorou. Oh, peitinho de galinha. Ela levou o peitinho de galinha pro marido. Preparou lá uma cancha de galinha. O marido ficou super feliz de noite e tal. No terceiro dia, ela tinha que comprar linguiça. Aí não teve jeito. Ela teve que levar o marido. O que que ela fez? Davi? Não passa a menor ideia. O marido falou, eu quero linguiça. Falou português. O marido é brasileiro, Mentsu. O marido é brasileiro, né, cara? Foi lá e falou, não, uma linguiça. Muito boa. São os mentes. É, o Davi já imaginou a linguiça. Eu tô imaginando tanta coisa. Eu tava pensando na coxa de galinha. Eu tava imaginando a linguiça. Eu pensei que ela fosse fazer uma rabada logo. Opa! Faltou a rabada no cardápio semanal da sueca. Pra tristeza do feirante. É, uma coxa também, né, mano? É, coxinha de galinha. Coxa sobre coxa. Pernil. Cuscuz nem pensaram. Ostra, não. Ostra. Ostra também não. Para, vai daí, Davi Coimbra. Sambiqueira. Setorista de busão aqui. Pô, tava fazendo mais falta, Davi. Mais um do busão, tá? Pois é, não temos nem patrocínio, né, pro setorista de busão. A Marco Polo. O título é Morena do Busão. O pessoal da Sou, né? É, catarinense. É, o Abianchi. É, Morena do Busão é o título. Morena do Busão. Morena do Busão. Estava eu indo para casa, quem fala é o Jorge Matos. Estava eu indo para casa após mais um dia de trabalho, quando entro naquele ônibus lotado. E lotado como sempre. É, me apertei na porta para poder chegar mais cedo em casa. Eis que olho para o lado e lá estava ela sentada, com um leve sorriso no rosto. Era uma morena muito linda. Mal tinha começado o PB, ainda estavam nas apresentações, e logo quando começou os destaques comentados do Clique RBS, comecei a rir no ônibus e notei que ela ria no mesmo instante que eu. Comecei a ficar prestando atenção para ver se ela ria de mim por estar rindo ou que ela ouvia... Ou do que ela ouvia. Rindo junto. Cara, inseguro, segurança do querido, né, cara? Até que um dos momentos em que comecei a rir, paralisei na hora com aquela morena falando... Eu confundi. Até que em um dos momentos que comecei a rir e olhei para ela, esse e ela me pergunta... Esse óculos aí não tá muito bom, então. É o PB? Ela perguntou. Ah, ela que perguntou. Sim, porque ela é tímida. É o PB? Ela perguntou. Minha única reação foi dizer que sim. Sim. Pois não tive como responder de outra forma. Paralisei na hora com aquela morena falando comigo. É burro! Aqui é essa a descrição da morena. Olhos negros... Morena com luzes no cabelo, se não me falha a memória, estava com um casaco branco, camisa rosa. Pô, cara, tem que botar uma virgulinha aqui nesse teu texto. Casaco branco, camisa rosa, com uma calça jeans, com uma bolsa branca sobre o colo e com umas unhas pintadas de rosa. Preciso saber o nome dela, pois uma menina que escuta o PB não tem como desperdiçar e deixar passar assim. Aqui fica o meu único pedido. Se ela estiver ouvindo este e-mail ou alguém que possa conhecer, fale para ela que me envie um e-mail para o seguinte endereço. Será? Ai. Não, mas não é o endereço dele. Ele botou assim, ó. morenadopb@yahoo.com.br. Ah, malandro, né? Espera. Malandro. morenadopb@yahoo.com.br. Ela estava no Aventureiro. Aventureiro circular das 18h20. Existe isso? É um ônibus para aventureiros. Lá em Joinville existe, uma linha de Joinville. Tá aí. Ela estava sentada num banco de costas e eu estava em pé na porta, na parte de trás do ônibus. Tá. É isso aí, cara. Jorge Bastos. Agora acho que deu, né? Tem que botar uma virgulinha. Era, né? Não tem nenhuma vírgula no teu texto, cara. É que o teclado dele tá, não tá estragado. Rapaz, teclado. Ah, só pode ser isso aí. Claro. Potter, uma rapidinha aí antes do Vai, Cidão. Uma piadinha, então vai. Piada do Potter! Apoio! Nova empresa de aviação Airbus! Com o Airbus você tá sossegado! Aqui o Lê, sabe o Lê que trabalha com bandas aqui, gaúcho? O Lê, claro. Só Lê, L-E. Ex-Ultraman. Silvelo, isso. Ex-Ultraman tá com o Armandinho hoje. É, roubaram dele, cara, ou pegaram, ou sumiu. É verdade. Um cachorro, que é um labrador. Era o melhor amigo. Dele? Dele. De dentro da casa dele, sumiu o cachorro. É um labrador cor bege. E ele sumiu na madrugada de domingo pra segunda no bairro Bom Jesus. Bom Jesus. Em Jardim do Salso. Qual é o nome do labrador? O nome. Tô procurando aqui, procurando o nome dele. Tinha gosto mais ou menos de frango, assim, a cara. Rufus. O Rufus. Rufus, assim. Rufus! Esse aqui é o Rufus, tá? Não é Rufus o lenhador, é Rufus o labrador. É isso aí. Exatamente. Vai, Potter. Quem achar, liga pra 81315300. Quem não achar, não liga. Repita. 81315300 e a cobra chega e diz pra outra: será que eu sou muito venenosa? E aí outra: não sei, acho que sim, por quê? Porque eu acabei de morder a língua. Oh. Ah, que bonitinho. Sidão! Boa noite. Tem um salmão aí pra nós hoje, Cid. Sempre tem alguma coisa para refletirmos no final do dia, então quando vai. Já está anoitecendo. Aonde, KG? Vai de vereda, que daqui a pouco começa a voz do vai Brasil. Vai de vereda. Vai de vereda. De Vereda Tropical foi uma novela que a Globo apresentou. Pede pra eu exportar a trilha. Maurício, você tem... sou eu que peço pra ele. Pede. Olha, não tinha um cara chamado Carlos Vereda? Exatamente, bem ator essa. Gaúcho. É um bom ator. Cid. Não, ele. Sim, pois não, eu estou aqui. O que você que quer? Eu quero que tu comece de uma vez. Não, Deverê dos Salmos. Esse cachecol que o Cid Diego. Tá usando aí, mano. Este meu cachecol é bonito. Ele dá a volta da Espanha. Prédio, da rádio, né? Sim, preciso de um de 43 metros. O nome do jogador, aquele que o Everton queria saber, era Diego. Não vai dar tempo, Cid Moreira. Tá, desculpa, eu me meti aqui pra falar do Diego. Não, mas vai dar tempo. Quem mandou estes salmos foi Alberto Lourenço. Davi. Hã? Se não der tempo, não tem problema, filho. A voz do Brasil é dispensável, né? Almir, você é o Almir. Exatamente. Finalmente conheci você pessoalmente. Sabes que o governo não tem como ouvir todas as rádios pra ver se vai a voz do Brasil, entendeu? Os salmos. Com certeza não tem problema. Então eu vou ficar falando até... Olha, o Salmos diz assim... Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada e vejo a porta reabrir. Um abajur cor de carne, um lençol azul, cortinas de seda e o seu corpo nu. Eu ainda tenho 30 segundos. Menina veneno, o mundo é pequeno demais para nós dois. E em toda cama que eu durmo só dá você. Só dá você. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Boa noite. Muito bom, hein, Cid Moreira? Petinho Básico tá não, de volta fim. Amanhã, 1 da tarde. Mas vem me aí. Cortaram, Cadê? A voz do Brasil.